Se liga, maluco, que a ideia. E aí, se liga, maluco, que a ideia. E aí, se liga, maluco, que a ideia. E aí, se liga, maluco, que a ideia é forte. Espaço rap. Se liga maluco, a ideia é forte. É o hip hop, o vaso é ruim. E pra quebrar tem que ser forte. Um, dois, três, favela toma conta outra vez. E o sistema que se prepare, quais somos? Vez. Me trancou na cela fria de um presídio. Fui zoado, maltratado, espancado como um bicho. Só que eu tô solto com o microfone na mão. Detetos do rap tomando um drink com o cão. Na detenção com os irmãos era só o veneno. As feridas do meu passado ainda estão me corroendo. Mas tá valendo, tem o poder da rima, eu sigo em frente. Consciente, eu bato de frente com a pá de gente. Quem teve a moral de falar que somos uma piada? Faltou com respeito comigo, vai subir o morro na paulada. A nova formação mostra o que há de melhor. Porque a batida é pesada, elevada, invocada. E não é só. Nos completamos com o poder da informação, não. Não somos negros por estar dentro da detenção. A ideia fluiu no meu barraco aos pedaços. Eu sou pobre, justiçado, mas eu nunca fui um fracasso. Ao cenário favela, meus manos que vivem nela. Na sequela tô pronto pra guerra, eu luto por ela. E eu passo um pano pro espaço rap que defende o hip hop. E aí, a ideia é forte, deu. Eu fui do crime, morou, mano? Mas eu tô ligado que ele não confessa, não conta o seu pensamento. Ninguém tem o direito de aprisionar o pensamento, morou? Por mais vadio que ele seja, vagabundo. Por mais vadio que ele seja, já. E aí, mano, o rap, DJ Zatufa, passei pelas techniques. A ideia aperfeiçoada em 44 beats. Mano, os firmeza desacreditou, eu só lamento. A raiva está aqui dentro, eu tô pronto pro arrebento. Eu represento os maloqueiros da favela. Não prestigio os governantes dessa terra. Porque eu sou contra todo tipo de discriminação. Falando nisso, tem uma pá de mano que é do rap. Que rima caneta com bombete, aí ladrão. Esquece que o verdadeiro som não é assim que faz. O verdadeiro som deixa só pra quem é capaz. Um, dois na bomba, respeito quem fuma. Só que a ideia tinha que ser outra, era outro tipo de loucura. Ensinar pros moleques a sabedoria de rua. Parar de escrever besteira porque a verdade é nua e crua. Se não foi por nada, a favela vai ter que ser por Deus. Se vocês apoiam, eu não sei, eu deixo ao seu critério. Mas eu não curto os manos que pintam o cabelo de amarelo. Que vai na TV chorando, dizendo que foi da favela. É aí que vocês se enganam, eles nunca fizeram parte dela. Ladrão que é ladrão, não chora, homem que é um não rebola. Calma, só parou. A justiça é séria, mas ela nunca trabalhou, não. Fernando Henrique Cardoso, mano, sempre viajou. E horário nobre, sempre passou filme pornô. Mas facção central, MVB, que os arrombados censurou. Vixe, para! Tá tudo errado, já é embaçado. É o homem que rebola, é o homem que posa pelado. É ponto pra televisão e seu ibope. Um dia eu derrubo o ladrão. Um dia eu derrubo o ladrão. Ah não, um dia eu derrubo o ladrão. Do rap mais forte do que nunca. A ideia é forte. Os arrombados que desacreditaram, eu só lamento, moro? A ideia é sempre forte. Tive pronto pro arrebento. E não é de agora, moro? E aí? Do outro lado é bem pior. Presídio em forma de inferno. Barulho nas grades e lá dentro é um choro eterno. Nas galerias frias eu parto pra cima. Eu ali dentro, os manos aqui fora e assim segue a sina. Eu tento atravessar os portões, mas eu não consigo. Eu quero sair daqui, eu quero vencer os inimigos. Eu vou voltar pra rua, ter minha mulher, minha família, minha filha. Quero ver o sol como um todo na minha vida. Sem clima de tensão, sem expectativa, sem plano de fuga, só quero a minha saída. Detrás do rap não conta com a sorte, pois eu sigo bem longe da morte. Lá dos homens da tropa de choque, eu roubei, mas não foi por hipop. Na necessidade eu caí no mundão natural. Me deparei com o mundo irreal. A brisa gelada, rolê de madrugada, os corpos na calçada. Infelizmente tudo isso sempre fez parte da balada. Raciocine comigo e verás, a morte é preciso evitar. Pense que Deus, Deus voltará o crime, eu vou evitar. Longe das arapucas criadas pelo sistema. A ideia é forte, esse é o nosso tema. Nosso Senhor. A ideia é forte. Invada a casa de detenção, derrame a sua unção, meu Pai. A ideia é forte. Abençoe aquele presidiário. A ideia é forte. Que já passou pelos corros até chegar nas celas frias. Morou, mano, Rony? A ideia é forte. Ilumina a cabeça daquela senhora que no túmulo chora, mano. A ideia é forte. Pois ela perdeu seus filhos pras drogas, certo, João? De encontro com o desespero daquele pai de família. A ideia é forte. Ensina a ele que é preciso ter fé pra sobreviver nesse campo de guerra. Morou, manuais. A ideia é forte. Obrigado, meu Pai, por ter posto o rap nos nossos caminhos. Pois somos resgatados pelo rap e o sistema não recupera ninguém. E nunca vai recuperar, morou, ladrão. Mano Reco, mano Rony, DJ Colina, mano Leleira Fita. O PT tá envolvido até o último. O Smith tá colado, mano, o Ice também tá por aí. Sem motivo pra dar risada, mano, o FF. A ideia é forte. Leandro no Mendes, satisfação, irmão. BMR, sem palavras. Uma salva de palmas pra vocês mesmo, que vocês merecem. A ideia é forte, Aham. Do rap.